aos três cantos, Santo Antônio, São Pedro e São João. E vamos dançar com sanfona, pandeiro e violão. Viva os três cantos, Santo Antônio, São Pedro e São João. E vamos dançar com sanfona, pandeiro e violão. Viva os três santos que nos dão tanta alegria, estreitando a harmonia na cidade do sertão. Vemos no casório uma alegre caipirada, na carroça enfeitada tem o quadro sacristão. Vemos no terreiro um mundão de bandeirolas, chega enfim a ver das violas, alegrando a função. Tem comes e bebes pra forró não ter parada, tem pinhão, batata assada e a delícia do quentão. Vemos três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Vamos dançar com sanfona, pandeiro e violão. Viva os três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. E vamos dançar com sanfona, pandeiro e violão. É tão engraçado quando alguém chega e reclama, tem mais homem do que dama pra dançar neste salão. Bom mestre sala, age com inteligência, toma logo a providência, vai a dança do bastão. E a certa altura, uma turma ensaiada vai surgindo encabeçada por um guapo caipirão. É nossa quadrilha, não estilo bem da roça, que é preciso muita bossa pra fazer a marcação. Viva os três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Vamos dançar com sanfona.